só 300 que eu quero. É só 300 que eu quero, Gideão. É só 300 que eu quero. Eu não preciso de armas para agir na tua vida. Entro, ajo e opero. Disse para Gideão: tem muita gente, mande os medrosos e covardes retornarem. E Deus agiu de uma maneira diferente, para que Israel não se vangloriasse. E Gideão apregoou em seus ouvidos: 22 mil foi o tanto que voltaram. E disse Deus: eu te direi quem vai contigo. Terminar, então separe. É só 300 que eu quero, Gideão. É só 300 que eu quero. Manda guardar todas as armas, eu vou agir diferente. É só 300 que eu quero. Eu falo.